A palavra do Senhor está aberta a cada um de nós. E o Senhor nos instrui, se atentamente ouvires a minha voz e cuidares de colocar em prática o que eu vos digo. Diz aonde? Eu não sei esse negócio de ouvir a voz de Deus. Todo mundo fala ouvir a voz de Deus. Começa a ler a Bíblia e a estudar a Bíblia para valer. Começa a buscar o conhecimento das coisas de Deus e você vai descobrir que passa a ouvir a voz de Deus enquanto lê a Bíblia intensamente. E enquanto lemos a Bíblia intensamente, nós começamos a descobrir e não vamos ter como dizer eu não sabia. Olha, a Bíblia diz isso. Diz. Então põe em prática, obedeça, como Isaac, more nessa terra, porque eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei estas terras e confirmarei o juramento que eu fiz com o teu pai. Eu não sei se foi com meu pai, com meu avô, com meu bisavô, alguém na nossa descendência agarrou uma bênção de Deus, irmão, saiba disso. Porque Deus disse lá em capítulo 12 de Gênesis, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra têm um momento em que a bênção do Senhor se estabelece. Se vai enxergar ou não, se vai seguir ou não, é outra história. Mas a bênção está ali. Em algum lugar da nossa família, em alguma geração, a bênção se instalou ali, irmão. E pode ser que dure 1 ano, 10 anos, 20 anos, 100 anos. Mas alguém vai colher da bênção do Senhor plantada ali. E para alguém colher da bênção que o Senhor ministrou ao pai, aos pais, basta obedecer. Isaac, obedeça, fique nessa terra, me sirva aqui, me siga em tudo que eu vou te dizer, e então eu vou te abençoar, serei contigo. O princípio da semeadura, ele é ensinado muitas vezes como uma coisa automática da natureza. E de uma certa forma é. Se você arrumar um algodãozinho aqui, colocar um caroço de feijão, molha um pouquinho, ele vai brotar. Mas aquele galinho vai dar mais 2 grãos de milho e só. Não dá para você fazer uma feijoada. Não dá para você fazer um comércio com aquilo. Se você quiser semear para ter abundância, você vai ter que seguir uma série de normas da natureza, uma série de princípios, e que já mudam a história da semeadura. Não é só jogar uma sementinha lá de qualquer jeito. Há um trabalho todo a ser desenvolvido. Satanás sabe disso e ele ocupa as vidas. Ele vai tentando nos jogar em embaraços, de tal forma que a gente fique tão ocupado com tantas outras coisas, que a gente passa, meu Deus, eu não semeei, joga uma sementinha, joga de qualquer jeito lá. Lá na frente a gente acha que plantou, mas não plantou coisa nenhuma. Mas eu semeei. Nós precisamos entender que o princípio da semeadura, ele não é automático, ele necessita de obediência a uma série de princípios. Por isso está muito claro, Isaac semeou naquela terra, colheu 100 vezes mais, o princípio da semeadura é verdadeiro, é maravilhoso, mas o texto diz claro, porque o Senhor abençoava Isaac. E lá em cima nós entendemos por que o Senhor abençoava Isaac, porque ele decidiu obedecer ao Senhor. Agora eu repito, se nós não conhecemos o que a Bíblia diz acerca das coisas, se nós não estamos gastando tempo estudando a Bíblia, bye bye, não tem como obedecer. A gente vai dizer no máximo, ó, Senhor, não sabia, eu não sabia, gente. Não tem problema. Continua sem colher. O princípio da semeadura, primeiro, a bênção do Senhor é certa para toda semeadura na terra, diante dele, em obediência. Em obediência. Eu me lembro, certa vez, uma pessoa falou comigo e disse assim, não, porque eu não posso ficar sem dar o meu dízimo. Eu preciso ser fiel ao Senhor. Mas a vida toda atrapalhada. Toda atrapalhada. Em momento algum aquele rapaz queria colocar sua vida em dia. Em momento algum ele queria gastar tempo com o Senhor. Em momento algum ele queria buscar o Senhor para valer. Continuou com a sua vida toda irregular. De vez em quando ele fala, não, não posso faltar com Deus, não. Não, eu tenho que dar meu dízimo. É um princípio de semeadura. É um princípio de tentativa de obediência, mas na verdade na semeadura quase que só. Porém, sem que haja essa posição que Deus pediu a Isaac. Permaneça onde eu quero. Me obedeça, me siga em tudo. Eu te abençoarei, eu estarei contigo. Não adianta a gente querer fazer uma barganha com Deus. A bênção do Senhor é certa. O princípio da semeadura é real, mas quando nós estamos em obediência a Ele. Agora veja só, Jó, o livro de Jó. Abra lá comigo no capítulo 31, no verso 4. Não vê ele os meus caminhos e não conta os meus passos? Se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho e se o meu coração seguiu os meus olhos... Jó está dizendo exatamente o ambiente contrário ao que Deus pediu a Isaac. Jó está dizendo, se eu não ouvi a tua voz, se eu não permaneci no lugar que o Senhor queria, se eu não ouvi a tua voz, se os meus passos se desviaram pelo caminho, se o meu coração seguiu os meus olhos, se as minhas mãos se tornaram imundas, versículo 8, então... Semeie eu, de novo, a semeadura está relacionada diretamente como consequência de uma posição de vida diante de Deus. Então, se eu andei longe da tua vontade, semeie eu e outro coma, e seja o produto das minhas colheitas arrancado. Como é que dois assuntos ou dois textos trazem luz sobre um único assunto de uma forma tão tremenda? Isaac, permaneça no meu caminho, me ouça, me siga, me obedeça, e eu estarei contigo e eu te abençoarei. Porque o Senhor abençoava Isaac, ele semeava e colhia 100 vezes mais. Agora vem Jó e explica, Deus, se eu não andei nos teus caminhos, então que eu semeie, mas que eu não colha, que eu não receba, que outro semeie. E aqui vem um princípio, irmão, toda semeadura é em vão se não andamos nos caminhos do Senhor. Vem um outro princípio ainda, irmão, todo mundo semeia. Você ligou para alguém? Você consultou sobre uma possibilidade? Você tentou vender em algum lugar? Você abriu uma empresa? Você empreendeu alguma coisa? Você ajudou alguém? Você desenvolveu algum relacionamento? Em todo o tempo nós estamos semeando. Mas se nós não andamos no caminho do Senhor, alguém vai colher do que nós semeamos. E nós vamos ficar a ver navios. Não tem jeito. Todo mundo semeia alguma coisa.